Agora eu sei muito bem que você não deu valor. Você feriu, me machucou meus sentimentos. Acreditei, me joguei sem noção. Vivi perdido, apaixonado e sem razão. Estilo black, bumbo clap, sedução. Meu rap torna sentimentos em canção. Esforçado, dedicado, expressando sentimentos a ti. Já realizei vários desejos do jeito que você sempre quis. E pra mim nunca se estendeu sua mão para me apoiar, me ajudar. Só vinha me criticar como um verrugão, corrente de prata, poneia a barreta. Mas aí quando se quer, corra atrás, valoriza pelo que eu sei. O que vale é o amor e não pelo meu jeito de ser. Que pra você é ódio e rancor, mas pelo que eu vi lá no Face foi mais do que uma traição. Ver você com altas faces de boneia a barreta. Logo você, surpreendido, que nunca gostou do meu estilo. Assustado agora estou, depois de um ano e meio sendo discriminado pelo meu estilo. Bob Marley, Black Style. Mas acreditei que poderia ter você pra sempre, mas novamente acabei na mesma zinca sozinho. Já amei várias minas, mas será que essa é minha sina? Não, não, não, não, não, não. Agora eu sei muito bem que você não deu valor. Você virou, me usou, me machucou meus sentimentos. Acreditei, me joguei sem noção. Vivi perdido, apaixonado e sem razão. Estilo black, bumbo clap, sedução. Meu rap torna sentimentos em canção. Solidão às vezes é melhor do que não ter mesmo alguém para te atormentar. Dos que dizem ter pra sofrer, se envolver, pra depois dizer que não quer. Mas você tipo agora e pede para te esquecer. Não é assim tão fácil, como pode e agora o que fazer? Se envolver com outra pessoa para te esquecer. Acho que não deve ser assim, não quero magoar, iludir ninguém. Só quero que deveria ser meu, mas tudo bem, não fui eu que quis assim. Ela parece também não está mais afim. E assim que segue a vida, quando não quer, dois não briga. Assim que segue a vida, sofrida, mas não vou chorar. Viver com quem? Não vou me humilhar. Mas tenho que deixar de me envolver demais. Novamente me enganando assim, tão fácil como pode. Se hoje não estou bem, mas um dia vou ficar na fé. E aí nada vai me abalar. Um dia vou conquistar tudo aquilo que desejei. Um emprego dos sonhos, uma mina, uma família. Agora eu sei muito bem que você não deu valor. Você virou, me usou, machucou meus sentimentos. Acreditei, me joguei sem noção. Vivi perdido, apaixonado e sem razão. Estilo black, bumbo clap, sedução.